Boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Livros com Rum, com esta noite, António. Esta noite temos uma entrevista com o historiador Manuel Loff, isto a propósito da edição do seu último livro, que corresponde à sua tese de doutoramento, O Nosso Século é Fascista, O Mundo Visto por Salazar e Franco, de 1936 a 1945. Esta é uma edição Campo das Letras. Também informamos os nossos ouvintes que, a partir da próxima semana, iremos iniciar as nossas habituais emissões de verão, com as sugestões também indicadas para esta época estival, que sugerem um tempo de lazer e divertimento. Boas férias! Manuel Loff nasceu no Porto em 1965. Ensina História Contemporânea na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Investigou em Espanha, Itália, Grã-Bretanha, Estados Unidos e doutorou-se pelo Instituto Universitário Europeu em Florença. Em 96, publicou na Campo das Letras Salazarismo e Franquismo na Época de Hitler. Tem investigado em história política, ideológica e social do século XX, dedicando-se nos últimos anos a projetos na área da construção social, da memória da opressão, sobretudo centrado no caso salazarista, designadamente usando procedimentos de história oral. Professor Manuel Loff, o porquê do interesse desta causa divulgativa de um tempo e de um momento que, apesar de tudo, de vivermos já num espaço de democracia consolidada, volta e meia fazem-nos relembrar e, por vezes, até com alguma nostalgia eventual, talvez um sintoma primeiro de um estado de crise do mundo ocidental, provavelmente, do valor que algumas figuras depois acaba por ter contornos mais ou menos míticos para sagrados, eventualmente, e é o caso exemplar e típico disto, a figura de António de Oliveira Salazar, que também é dito pelo professor, foi visto num último concurso de uma televisão deste país, como o vencedor da figura mais importante da nossa história. O que é estranho, o que é, faz-nos levar a pensar sobre o estado das coisas e o porquê disto acontecer, quando a democracia é, de facto, o valor e a afirmação primeira de um sentimento de liberdade. Claro. Bom, eu posso começar por este aspecto que é este aspecto que mencionou, se existe ou não um sentimento de nostalgia relativamente a Salazar e ao salazarismo e, portanto, à ditadura em Portugal. Comecemos por perceber que mais de metade dos portugueses viveram e conheceram o salazarismo. Pelo menos, enfim, mais de metade dos portugueses fazendo as contas, pelo menos chegaram a ser adolescentes sob a ditadura. E depois, ainda por cima, a ditadura portuguesa foi a mais longa ditadura direita da história do século XX na Europa. Foram 48 anos, que só, apesar de tudo, acabaram a 34. Não é? Portanto, não é um período de tempo tão excepcionalmente longo como isso. Agora, eu sou, sendo historiador, sou, contudo, espero eu, bastante realista, e aqui não deveria haver um contudo, sou, justamente por ser historiador, sou bastante realista na análise dos fenómenos sociais. E a memória coletiva, ou a memória individual, mas me refiro mais sobretudo à memória coletiva, não é propriamente, não se, numa sociedade com as características da nossa, não, de forma alguma se poderia confundir com a memória da historiografia, de quem escreve história, de quem investiga a história. A grande maioria dos cidadãos de qualquer sociedade não tem aquilo que nós poderemos definir como cientificamente uma visão científica do passado, necessariamente. Uma das investigações que fiz, não para a elaboração deste livro, mas noutro âmbito, uma das investigações que tenho vindo a fazer é a forma como as sociedades democráticas, ou pelo menos as sociedades pós-autoritárias, recordam os períodos de autoritarismo. E, nomeadamente, os períodos de opressão, que pode passar por períodos de guerra, de ação armada, de luta armada dentro das suas sociedades, evidentemente de repressão policial, cultural, social, etc. E uma das conclusões mais interessantes que se pode tirar para o caso português, analisando desde 1974, eu fiz este estudo até 2006, perdão, até 2004, para cobrir os 30 anos do 25 de Abril. E, portanto, cobrindo estes 30 anos, a forma como os portugueses regularmente pareciam, segundo estudos de opinião, recordar o passado, tem diretamente a ver com a forma como a sua vida está. Eu faço sempre uma comparação, é como, vamos imaginar, se nós perguntarmos a um conjunto de uma sociedade o que é que ela acha da democracia em que vive e da ditadura em que vivia anteriormente, é quase, permita-me o coloquialismo, perguntar a dois elementos de um casal o que é que acha da relação amorosa que os dois vivem e a compara com o momento em que os dois estavam solteiros, certo? E, portanto, a relação amorosa vai mal, ser solteiro era fantástico. A relação amorosa vai bem e o casamento é a coisa mais extraordinária do mundo. Bom, isto é uma, evidentemente é uma metáfora, uma imagem, mas é fundamentalmente isto. Por exemplo, vou-lhe comparar os resultados dos estudos de opinião de quatro momentos, que se fizeram perguntas aos portugueses sobre o que é que achavam da ditadura e o que é que achavam da democracia. 1984, o 10º aniversário do 25 de Abril, o 20º aniversário de 1994, o 25º, 1999 e o 30º, 2004. Destas três datas, uma única coincide com um momento muito evidente, consensualmente definido como de prosperidade económica, que foi 1999, o fim do século. Em 1984 via-se o período mais grave de crise económica desde o 25 de Abril, uma fase de a inflação estava praticamente a 33%, havia um elevadíssimo desemprego superior ainda ao atual, ainda que o atual seja bastante elevado, havia problemas de o chamado layoff, empresas que decidiam, por exemplo, suspender salários, então esta zona do Minho conheceu isto muito bem, suspendiam o pagamento de salários, mas para a empresa não fechar e para não se perder o emprego, continuavas a trabalhar e tal. Bom, 1994, depois de ter passado por uma série de anos de prosperidade económica, foi aquela fase final do cavaquismo, os anos seguintes de recessão económica, seguintes à Primeira Guerra do Golfo, eram os anos do chamado Oasis, não sei se recordam todos, que era o Ministro das Finanças de então, que dizia que não, Portugal não tem crise nenhuma, isto é o Oasis e tal. E finalmente, 2004 já é o período de recessão em que nós hoje vivemos. 99 não, foi um momento de crescimento económico ainda. Destes quatro estudos de opinião, a ditadura sai, na maioria dos casos, sai sempre bem cotada, digamos assim, nem todos os momentos em que há recessão económica, em 84, em 94 e em 2004. A democracia só sai claramente bem, só há uma avaliação claramente positiva dos logros, esta palavra pode parecer equívoca, dos resultados positivos conseguidos pela democracia, em 1999. Há mesmo, quer dizer, nesse sentido, o irrealismo total, a ligeireza de análise do passado é tal, que em determinados estudos de opinião, e é verdade, em muitos casos eles estão mal feitos, com questões que foram colocadas, as pessoas que estão mal feitas. Por exemplo, perguntava-se às pessoas o que é que elas achavam do sistema educativo e da escola. E se há conquista extraordinária, exatamente, que a democracia trouxe, foi o aumento da escolarização, foi a generalização, pelo menos do ensino básico, foi o aumento exponencial do ensino superior, etc. E, contudo, em momentos como 1994, já esta transformação estava substancialmente feita, os portugueses eram capazes de dizer que a escola salazarista era melhor do que a escola democrática. Isto indica o quê? Isto indica que nós não temos consciência histórica na análise das coisas. Nós não temos porque. Numa sociedade em que a cultura de massas é feita, e sobretudo a mediática, é feita do imediato, é feita daquilo que dura. Quer dizer, é acompanharmos a agenda dos meios de comunicação social durante uma semana. Qualquer coisa surge na segunda-feira e sobrevive até quinta. Até quinta-feira. E depois desapareceu, depois não há mais. Que é salvo, evidentemente, se nós estamos a falar do Euro 2008, por hipótese, não é? Mas depois as coisas morrem por si com uma velocidade enorme. Mas diga-me uma coisa, fazendo uma pequena pausa, o professor introduziu aí uma questão que eu penso que é capaz de ter algum interesse de análise, que é a seguinte. As sociedades democráticas e as sociedades, principalmente estas sociedades de tipo ocidental, sempre fizeram, a partir do desenvolvimento histórico e da cultura da humanidade e do próprio homem, a afirmação a nível do pensamento da questão da liberdade. Portanto, a questão da liberdade, da cultura, da essencialidade do próprio homem. É uma estrutura e uma forma vivencial, se quisermos, demasiado enraizada para este tipo, e agora estou aqui a tornar-me um bocado a fazer o papel do advogado do diabo, exatamente porque, e o professor referiu e bem, há realmente um aumento exponencial do aspecto educacional da sociedade portuguesa, mas, no entanto, o que é que sucede? Em tempo de crise, independentemente de tudo, o cidadão deveria ter a lucidez suficiente para perceber que estão em jogo de determinado tipo de valores claro. E referências culturais que poderão ser, eventualmente, porque eu penso que são, inquestionáveis. A questão da liberdade, a questão da democracia. E, portanto, os apelos eventuais de uma espécie de um saudosismo que é entranhado, e depois há aquela questão muito básica, dizer isso é típico da sociedade portuguesa, aquela nostalgia por um tempo de uma certa modorra e de uma certa moleza dos comportamentos, em que há uma espécie de uma entidade e uma identidade tutelar que todos governa de uma forma pacífica e sossegada que leva... Que não é nem pacífica, nem sossegada, porque era repressiva e opressiva. Mas é um Estado que substitui... era um Estado que... O salazarismo era claramente um Estado que substituía a consciência individual e, portanto, coletiva do conjunto dos portugueses. Não é? Uhum. E, portanto, nesse sentido, se quiser, eu isso reconheço, produzia... Para aqueles, e isto é muito típico de uma grande parte da sociedade portuguesa, e há razões sociológicas para nós estudarmos isto, para aqueles que receiam tomar posição, formular um pensamento sobre as coisas, produzir opinião de forma autónoma, é verdade, a ditadura solucionava o problema. Uhum. Não deixava, substituía, eu ia dizer não deixava falar, mas mais do que isso, substituía as pessoas na produção de pensamento. Uhum. E isto na produção de opinião. Isto, quer dizer, mas todas as ditaduras o fazem. Claro, agora, claro. O que há motivos, se calhar, históricos mais fortes dentro da sociedade portuguesa para isso acontecer? Nós somos, e somos há muito, muito tempo, desde o século XVIII, a sociedade mais pobre da Europa. Uhum. Do ponto de vista, é evidente que algumas cidades da Europa Oriental ainda o eram mais até, pelo menos, meados do século XIX. Mas do ponto de vista, pelo menos, da polarização social, a diferença entre ricos e pobres não tem paralelo noutros países da Europa relativamente a Portugal. Alguns sociólogos falam desde há 10 ou 15 anos atrás na chamada latino-americanização da sociedade portuguesa. Né? Quer dizer, não é que no seu conjunto, em média, a sociedade portuguesa tenha sido e seja hoje a mais pobre da Europa. O problema não é esse. O problema é a diferença entre ricos e pobres. É a mais forte de todas. Thank you. sabiam, bem me avisavam como era a lei. Na minha terra, quem trepa no toqueiro é o rei. A luz é dura, mas dura é a razão que assustei. Só nesta rusga não há lugar para os filhos da mãe. Não me obriguem a vir para a rua gritar, que é já tempo de embalar a trouxa e zarpar. Uma crise à escala global e o único sentimento que preside aos portugueses é a tragédia. Vem aí o fim dos tempos, o fim da história, que já lá iremos mais tarde. Eventualmente não terá um ponto... Sim. Agora, vamos lá ver. Também não queria aqui produzir um discurso tão negativo quanto claro. Isto, porque é verdade que em Portugal, mesmo desde que a Inquisição se instalou em 1530, é verdade, contudo, e é por isso que ela também se instalou, é verdade, contudo, que houve sempre um espírito de resistência, nomeadamente resistência intelectual muito forte, e social muito forte também. Quer dizer, queria aqui fazer as duas nuances. Nós somos, como todas as sociedades, agora o problema é só sabermos qual é o peso de cada um destas duas tradições, nós somos uma sociedade na qual existem estas duas atitudes. Existe a vontade quase masoquista do conformismo, da obediência a instituições e autoridades tradicionais, da descrença na capacidade individual de mudar as coisas e na aceitação passiva. E que nem é sequer é preguiçosa, às vezes é perfeitamente empenhada, mas esta aceitação verdadeiramente do que virá, porque não há outra forma de as coisas serem. Por um lado, isto é o mundo conservador e o mundo tradicionalista. E em Portugal tem um peso muito substancial. Em segundo lugar, há evidentemente do outro lado, sempre houve, e muito particularmente desde o século XVIII, mas houve muito na segunda metade do século XIX, houve muito na primeira metade do século XX, e acabou por haver de novo, por exemplo, nos anos 60 e nos anos 70, uma forte tradição crítica que produziu o liberalismo do século XIX, claro. Que fez com que mesmo que a Revolução Liberal e que o liberalismo do século XIX tivesse sido desafiado permanentemente pelo mais evidente tradicionalismo absolutista, reacionário, completamente enfeudado às autoridades tradicionais, da aristocracia, da monarquia tradicional, da Igreja, daquilo que de mais conservador tem a Igreja Católica, e a nossa Igreja Católica é particularmente conservadora, e que desafiou e que conseguiu no século XIX, apesar de tudo, defender esse liberalismo, constituir um regime de praticamente 100 anos de Estado liberal. 100 anos é pouco. Sim, sim. Estado sim. liberal. É verdade que depois tivemos meio século de autoritarismo, mas houve 100 anos de Estado liberal. Pois, e o que nós nos interrogamos é que, sendo num tempo dilatado, claro. Porque é que essa dinâmica liberal acabou por fracassar. Exatamente. Criar há um processo que depois não é a predestinação, nem qualquer tipo de discurso da catástrofe, nem pouco mais ou menos, mas percebe-se que após essa duração substancial do espírito liberal e de uma política liberal no país, o país entra em refluxo, entra pura e simplesmente num retraimento e numa espécie de aquele tolhimento que nos inibe do. E há uma explicação, essas são as origens do salazarismo, e há uma explicação para isso, e que era importante que nós a interiorizássemos, ou pelo menos que dela nos apercebêssemos, porque nos pode servir para perceber a crise atual da democracia. Os 100 anos de liberalismo, e eu considero que são 100 anos entre a Revolução Liberal de 1820 e o golpe de Estado conservador de 1926, portanto estou a incluir evidentemente a experiência republicana neste liberalismo, enraizaram em Portugal um sentimento liberal e de organização liberal da sociedade que é importante, com gradual separação entre a Igreja e o Estado, com a autonomização de novos grupos sociais no âmbito, é verdade, sobretudo da burguesia e mais secundariamente apenas de um operariado industrial que, de facto, não vai surgir como classe social central dentro da sociedade portuguesa e central para a mudança, senão a partir da industrialização dos anos do pós-Segunda Guerra Mundial. A modernização económica da sociedade portuguesa é muito tardia, muito tardia. Ela fez-se na maioria da Europa Ocidental na primeira metade do século XIX e em Portugal fez-se na segunda metade do século XX. São 100 anos depois. Bom, no início da segunda metade do século XX. E, dizia eu, portanto, o Estado liberal, apesar de tudo, foi produzindo isto, mas teve um problema essencial, que, evidentemente, a ditadura veio agravar, que é a natureza oligárquica que o liberalismo teve em Portugal. E eu, que, a verdade, sou historiador, muito centrado no século XX, temo muito em vir, e não sou especialista, portanto, na análise, se quiserem, do presente, provavelmente a maioria não me reconhecerá esse estatuto, temo que hoje estejamos de novo a entrar num estado oligárquico, num ciclo claramente de domínio oligárquico. E para aqueles que nos ouvem, o que é uma oligarquia? É uma elite social centrada nas relações económicas, constituída, portanto, por aqueles, para facilidade, os mais ricos, os mais poderosos, que fazem reunir com o capital económico esse poder económico, obviamente fazem-lhe associar o poder político. Aquilo que os sociólogos, que a sociologia crítica chama o poder simbólico, o poder da cultura, o poder da escola, né? E, evidentemente, a capacidade de controlar, do ponto de vista social, o conjunto de um território e dos seus habitantes, no qual ela, portanto, exerce poder económico, político, simbólico, social e, bom, e um dos e detalhes tudo. Deste, o jurídico. Né? Bom, ora, bom, o que não impede que depois formalmente exista um Estado liberal ou até mesmo democrático, como na atualidade, na qual a totalidade dos cidadãos com mais de 18 anos podem votar, mas depois uma grande percentagem entende que é inútil, na qual a generalidade dos cidadãos pode tomar posição, mas a grande maioria entende que é inútil fazê-lo, no qual a generalidade dos cidadãos são livres de se organizarem em sindicatos e tal, mas a grande maioria tem medo de o fazer, etc, etc. Isto chama-se um Estado de natureza oligárquica, formalmente vivemos no século XIX num Estado liberal e até 1926, como hoje formalmente vivemos num Estado democrático, e o de hoje é incomparavelmente mais avançado, que foi o Estado liberal, evidentemente, de 19 e inícios de 20. O problema está na aplicação prática das coisas. O que acontece? O liberalismo do século XIX foi atravessado por uma série de divisões entre aqueles que, justamente os mais favoráveis ao poder da oligarquia, entendiam que o Estado liberal, as liberdades constitucionais, eram uma concessão que se fazia, digamos assim, à modernidade, aos novos tempos. Mas era bom que quem mandava continuasse a mandar. Musculada, a célebre. Exatamente. A célebre. E do outro lado, tínhamos aqueles que gostariam de fazer coincidir o que era o espírito liberal com a organização efetiva da sociedade, com mais direitos e com a aplicação de mais direitos. Claro. É o mesmo problema que temos hoje. O que aconteceu? Porquê é que emergiu o salazarismo? Quando, do ponto de vista não só económico, mas também político, no pós-Primeira Guerra Mundial, com a transformação enorme que a primeira das guerras totais do século XX trouxe, a guerra de 1914-18, quando depois dessa guerra se instalou a crise económica, a ruptura social e a enorme dificuldade do Estado em conseguir, e dessa oligarquia, em conseguir controlar o processo, dar resposta aos novos desafios, e nomeadamente essa enorme contestação que vinha politicamente da esquerda e do ponto de vista social de uma nova classe, a classe operária, que, designadamente a indústria, que avançava na reivindicação dos seus direitos, a velha oligarquia, que durante 100 anos, ou mais de 100 anos, aceitou a tal concessão, pacificamente, não, com muitas dificuldades, mas que aceitou a concessão, entrou em pânico. Entrou em pânico. E aí triunfam aqueles, como Salazar, que vieram dizer, que é, eu costumo dizer aos meus alunos, que é o chamado discurso do, abre aspas, deixemos-nos tretas, e que é aqueles que sustentam, e nesse sentido, os fascistas e aqueles que se tornaram, que configuraram o fascismo português, porque, na minha opinião, o salazarismo foi o fascismo português, aqueles que surgiram à direita com uma nova linguagem ameaçadora, evidentemente, para o Estado liberal e para as liberdades de toda uma sociedade, e que, no fundo, vieram dizer, como eu acabei de introduzir a expressão, coloquial é verdade, mas volto a introduzi-la, que é o deixemos tretas. Para esta gente, na extrema-direita do espectro político, deixamos tretas, a democracia não funciona, não produz consequências positivas algumas, produz o caos, a indecisão, não produz efeitos práticos positivos, desilude e decepciona permanentemente toda a gente, vamos deixar de tretas, não vale a pena concedermos o direito de voto à generalidade das pessoas, porque, de facto, só alguns é que sabem governar, deixemos tretas, não vale a pena oferecer escola a toda a gente, porque, afinal, a maioria não quer ir, deixemos tretas, etc. Ora, nesse âmbito,

enquanto que a portuguesa era justificada de uma forma, já no século XX, passa a expressão, mal amanhada, a lógica do império, a questão da evangelização, que já não funcionaria perfeitamente. De já não convencia, não convencia ninguém. O fascismo espanhol adquire uns contornos que lhe vêm de uma certa belicidade que teve necessidade de, resultante de um contexto, num contexto político, mas que lhe deu alguma impunidade, vamos lá. Uhum. Esta, é esta dicotomia que funciona entre os dois fascismos eventuais? Sim, eu não estou completamente de acordo consigo, no sentido de, quer dizer, estruturalmente os dois regimes são muito semelhantes. Uhum. Agora, atenção, como eu acho que são muito semelhantes com os outros fascismos da Europa. Uhum. Porque a pergunta também... Os fascismos da Europa tenham passado por processos diferentes, sim, não claro. Há holocausto, pois, não há campos de extermínio em Portugal e em Espanha. Claro, é isso. Mas, contudo, a estrutura da organização e a relação entre os regimes políticos instalados, estas ditaduras, e as suas sociedades são muito semelhantes. Uhum. Vamos lá ver. Agora, a grande diferença é essa. É que o franquismo, o regime fascista espanhol, instala-se numa Espanha politicamente muito mais ativa e economicamente muito mais moderna do que era o Portugal dos anos 30. Ou do que tinha sido o Portugal dos anos 20, quando se instala o autoritarismo. Por outras palavras, quando em 1926 a direita portuguesa decide suspender a experiência liberal, e concretamente a republicana, e instaurar um regime autoritário, e depois vai discutir ali durante 7 anos, entre 26 e 33, até à Constituição de 1933, qual é a natureza desse regime. O estado de desenvolvimento da sociedade portuguesa, e nomeadamente do ponto de vista socioeconómico, é muito diferente daquele em que está a Espanha, uma sociedade largamente massificada, nos anos 30, com movimentos de massas, partidos políticos à esquerda, sindicatos, a dimensão das suas sociedades, etc., com a própria organização, coisa que em Portugal era quase impensável, a organização do mundo camponês do ponto de vista sindical. Uhum. Coisa que em Portugal ainda não tinha, e não ocorrerá praticamente até aos anos 1940, quando o Partido Comunista consegue um grande enraizamento, mas numa zona do país. Muito só, particular. É? Muito particular. Portanto, dizia eu, a diferença entre... Portanto, a Espanha muito mais moderna e massificada dos anos 30 é muito diferente do Portugal dos anos 20. Portanto, quando é preciso suspender e atacar a experiência republicana em Espanha, é preciso agir com muito mais força, porque há muito mais opositores, porque há do outro lado quem muito mais defenda a evolução democrática dessa Espanha, o que não acontecia em Portugal nos anos 20. Eu fiz-lhe a questão exatamente por isto, porque parece-me que há um alinhamento da posição política do António de Oliveira Salazar perante uma coisa muito difusa, mas que não era assim tão difusa quanto isso, mas que era o espantalho que trazia a Europa em pânico, que era o bolchevismo. Claro. Dá a sensação que o António de Oliveira Salazar vai e recupera o trilho do Francisco Franco, porque este tinha a experiência contra os republicanos e o perigo vermelho em Espanha. Esta similitude de posição pressupõe alguma agilidade, alguma intuição política do nosso líder político, no caso da altura, ao perceber, mas por outro lado também não percebem que os ventos da história, da democracia, independentemente do conflito bélico que aí vinha, porque começou praticamente em Espanha, e foi um conflito longo, que isto iria ser uma questão que era uma questão de tempo, uma violência extrema com o nazismo, mas que depois a questão da democracia era uma questão inquestionável. Passa. Não, mas eles não viram de forma alguma. Não viram. O título do livro vem justamente isso. Pois é um título de uma revista espanhola que, em determinado momento, na qual em determinado momento se escreve, o nosso século é fascista. É fascista. Eu entendo que as elites salazaristas e franquistas, e concretamente Salazar e Franco, acharam que o resto do século XX, a partir dos anos 1930, ia ser um século fascista. E, portanto, também me falaram como eles definiram o século XIX como um século liberal e acharam que, dessa forma, tinha sido o pior dos séculos da história, não sei se da humanidade, mas, em todo caso, da existência do Estado português e espanhol. Ora, eles isso não viram. O triunfo... Eles entenderam claramente que a modernidade, que aquilo que era novo e moderno, no século XX era aquilo que no resto da Europa se chamava fascismo, que eles tinham, como bons nacionalistas que eram, que eles tinham dificuldade em termo que eles tinham dificuldade em aplicar para o caso português e espanhol, o que, é verdade, tem servido para muitos dos seus atuais apoiantes, os neo-salazaristas e os neofranquistas, para vir dizer, não, de forma alguma era um Estado fascista. Por outras palavras, o salazarismo é uma experiência intrinsecamente portuguesa e o franquismo é uma experiência intrinsecamente espanhola. Já agora, a propósito desta discussão, que me parece importante, é porque é que há tanta discussão sobre a natureza do regime? Há discussão, porque o fascismo é uma das raras ideologias da época contemporânea, dos últimos 200 anos, que produz um tal vendaval de tragédia e de trauma. O fascismo é responsável pela Segunda Guerra Mundial, é responsável pelo mais acabado dos genocídios da história da humanidade, que é aquele exercício que os nazis tentam fazer sobre judeus e ciganos, o chamado Holocausto. E é responsável, é verdade, quer dizer, agrediu a tal forma uma tal quantidade de pessoas no continente europeu e fora dela, e fora dele, que a derrota do nazifascismo acabou por se transformar num fundamento essencial, até ver, eu espero que continue a ser, num fundamento essencial da democracia moderna europeia. Exatamente. É por isso que é muito difícil, na atualidade, ou pelo menos depois de 1945, aceitar, da parte de qualquer ator político, aceitar ser designado como fascista. Ora bom, e contudo... agora, e porquê é que isto acontece? Vamos lá ver... Não é que o regime croata, para dar vários outros exemplos durante a Segunda Guerra Mundial e antes dela, vários outros exemplos na Europa, para além do exemplo italiano e alemão, onde ninguém nega a natureza do fascismo e do nazismo. Mas houve regimes desta natureza na Croácia, na Eslováquia, na Roménia, na Hungria, em países como as três repúblicas bálticas antes da Segunda Guerra Mundial, etc. E em todos eles, na Grécia, na Áustria, e em todos eles, até 1945, não houve esse problema de se eles eram fascistas ou não. Qual era a grande diferença? É que o fascismo não tinha perdido a batalha política e militar que foi a Segunda Guerra Mundial e continuava a convencer até 1945 uma percentagem muito significativa das direitas europeias de que o futuro estava aí. Estava aí. Só que a grande diferença do caso português e do caso espanhol é que o regime dura ainda mais tempo depois da Segunda Guerra Mundial do que tinha durado antes. Por outras palavras, há 30 anos posteriores, 45, 75, grosso modo, há 30 anos, 3 décadas posteriores à Segunda Guerra Mundial, durante as quais as duas ditaduras, e evidentemente os seus panegiristas, os seus publicistas, os seus propagandistas, etc., e os seus ditadores dirão: nós nunca fomos fascistas. Pois, essa que é porque não querem ser encostados, claro, a quem perdeu e a quem sobretudo, produziu, evidentemente, aquilo. Da destruição. Não? Evidentemente. Ora, agora o problema é, mas então o que é que foram? Se nós, que é o que eu pretendo fazer... Porque o professor diz que o Salazar era intrinsecamente... O regime salazarista... Era intrinsecamente fascista. Era a aplicação a Portugal das mesmas normas, em grande parte inventadas, ideológicas, concebidas por Mussolini para a Itália, e que são transpostas deliberadamente, explicitamente, para o caso português. A carta, o Estatuto do Trabalho Nacional de 1933, é em grande parte que organiza toda a economia portuguesa e as relações laborais, é, ipsis verbis, a transcrição da Carta de Lavoro italiana para Portugal. A criação da polícia política, dos departamentos de propaganda, a reestruturação da escola, a intervenção de direta, a criação de organizações de massas para enquadrar e controlar os operários da indústria, os camponeses e os agricultores, as classes populares em geral, é tudo uma transposição para o caso português. Agora, porquê é que nós temos... Eu, aliás, costumo fazer esta pergunta. Porquê é que temos tanta dificuldade em aceitar isto? Se, contudo, um termo muito mais genérico, de aplicação incomparavelmente mais complicada, como o do democracia, é aplicável a realidades tão diferentes quanto... Os Estados Unidos do final do século XVIII, Portugal do século XXI, a Índia de 1947, a África do Sul de 1994, a Suécia de sei lá o que, sei lá quando. E contudo, parece que a grande maioria dos observadores não tem dificuldades a chamar a regimes tão diferentes quanto estes democracia. Havia escravatura nos Estados Unidos em 1864. Não será aquilo... Mas ainda hoje os historiadores acham que havia democracia em 1864 nos Estados Unidos. Isto é possível. Porquê? Porque a democracia não perdeu, como bandeira ideológica, não perdeu a sua novidade, a sua modernidade, e a ninguém custa aceitar que quando dois ou três ou quatro ou cem exemplos têm alguns aspectos estruturalmente semelhantes, podem ser designados pelo mesmo conceito. O que nós recusamos, e sobretudo recusa aquela parte das elites portuguesas que ainda hoje, dos grupos sociais dominantes, que ainda hoje se sentem identificados com o salazarismo, recusam que se lhe chamem fascista, porque pretendem, e agora entra... Apagar o genocídio, eventualmente. Porque pretendem apagar o genocídio, porque pretendem apagar... estarem ligados simbolicamente evidentemente, a esse tipo e no caso português, pretendem apagar, reduzir, relativizar os aspectos profundamente negativos do autoritarismo salazarista. E isso significa, em grande parte, pretender a todo momento, e eu acho que esta operação política

2, 13 anos, em que a população aceita, derivada eventualmente por interesses económicos. Sim, não aceita. Mas é obrigada. Mas é obrigada a, e vê-se que há ali uma conjuntura também de interesses económicos. Numa certa, um certo hibridismo entre o político e o tal económico e o oligárquico, que vão permitir essa jogada também de estratégia política a António de Oliveira Salazar, claro, que permite o arrastar, embora moribundo, eventualmente, do regime até 74. Até 74. É evidente que a guerra colonial é percebida pelo regime, percepcionada pelo regime como a sua última grande oportunidade. Porque é evidente que a luta armada em Angola, em primeiro lugar, e ainda por cima em Angola, onde havia mais portugueses, muito mais do que em Moçambique, na Guiné ou em qualquer outra das outras pequenas colónias, foi a grande oportunidade de tentar conquistar consenso, de criar uma cola ideológica que voltasse a cimentar uma certa unidade nacional em torno do regime, em torno da ditadura, em torno do governo de Salazar, num discurso tipicamente nacionalista e colonialista, que era, e que está em grande parte consagrado naquela canção terrível da propaganda, que era Angola é Nossa. Ora bom, e ao som de Angola é Nossa, se mandaram, como depois sabemos, 920 mil soldados para a África. Bom, num esforço militar incomparavelmente superior a qualquer outro, muito superior aos que os franceses fizeram na Argélia e muito superior ao que os americanos fizeram no Vietnã. Proporcionalmente, evidentemente. Claro. Né? Bom, ora bom, e nesse sentido, essa grande oportunidade, vamos lá ver, porquê que o regime, há dois grandes motivos para que o regime tenha agido desta forma, por outras palavras, não tenha negociado e tenha percebido que vem aí uma guerra e é melhor haver guerra, e ter optado claramente pela via bélica. Há duas grandes razões. Em primeiro lugar, trata-se de uma razão de natureza de político-estratégica. Perceber que, muitos governos caem neste erro, perceber que o estado de guerra cria um estado artificial de apoio a quem governa. Eu, para dar um exemplo muito, muito evidente, é evidente que o atual presidente George Bush dos Estados Unidos julgou que isto ia ser possível em 2003, quando ataca o Iraque e conquista durante uns meses esse estado de graça. Bom, a mesma coisa se deve ter passado, nós não temos, porque não era uma democracia, não temos dados reais, para objetivos para o analisar, mas seguramente 61, 62, 63 devem ter sido anos em que a grande maioria da sociedade portuguesa estava de acordo com empenhada, os não, não. Agora, o problema é quanto tempo é que eles aguentam. Vão aguentar, não? E quando a mobilização militar chega a um ponto tal em que, de facto, não há um mancebo, por mais problemas físicos ou outros que tenha, que não seja chamado, evidentemente, a prestar serviço militar, e que esse serviço militar é de 2 anos e depois é duplicado em 1908 para 4 anos, e é obrigado a esse esforço todo, é evidente que aí a sociedade começa a pensar duas vezes. O primeiro grande motivo é preciso, através deste conflito, voltar, renovar, refrescar o apoio à ditadura. E depois há um segundo grande motivo, que depois, ou seja, e este primeiro motivo, atenção, só funciona durante pouco tempo, e depois, a partir de um momento, é um beco sem saída. Porque já se foi longe demais, é impossível negociar, e agora, o que aconteceu na guerra, acontece forçosamente com o regime. E ele cai. Segundo grande motivo, intrinsecamente, é impossível haver salazaristas e haver descolonização. É impossível acreditar-se como Salazar e os seus apoiantes acreditavam num determinado conceito absolutamente totalitário de nação e completamente desrespeitador da diversidade étnica e cultural dos povos coloniais e pensar-se em descolonizar. Ora, somadas as duas coisas, a guerra foi a última grande oportunidade e foi evidentemente o beco sem saída para Portugal. Provocou uma transformação social e política tão rápida. Não esqueçamos que a guerra provocou, entre outras coisas, 1.400.000 portugueses que emigraram. E cada um deles assumiu, de uma forma ou de outra, uma atitude política. Era aquilo que uma ditadura não quer. O que uma ditadura, acima de tudo, procura fugir é a politização das pessoas. Ora, recordemos que ter 18 anos em Portugal entre 1961 e 74 era automaticamente, inevitavelmente e irrecusavelmente ter que tomar uma atitude política. Ir ou não ir à guerra, claro, em primeiro lugar, e em segundo lugar, indo, saber-se depois, quer dizer, e depois ainda por cima, repare-se, não indo à guerra, politização, e indo à guerra, risco de politização, porque se aprendia exatamente, na prática, no sítio, no campo, exatamente. Isso foi, evidentemente, a catástrofe final do regime. Estamos a chegar ao fim da nossa entrevista. Queria colocar colocar, que já foi aqui levemente aflorada, a última questão ao professor Manuel Loff, que é a seguinte: em tempo de crise, como já foi aqui dito, que esta pós-modernidade, pós-pós-modernidade, apresenta sintomas bastante graves do questionar constante da vida da modernidade, esta vida tal qual a conhecemos, os valores em que acreditamos, a estrutura da sociedade tal qual ela está arquitetada, vê a possibilidade desse discurso saudosista, de uma certa maravilhamento no sentido de uma vida pachorrenta e calma, ter algum eco e fazer reverter a vitalidade da democracia e da liberdade como valores essenciais para o século XXI e para o homem, eventualmente? Quer dizer, farei um discurso que parece uma parte mais pessimista e outra mais otimista. A primeira parte é, eu acho que uma das consequências mais trágicas que a crise económica está a produzir é a verificação de que a reação social contra ela, contra os efeitos dessa crise, perda de direitos no campo do trabalho, perda de direitos cívicos, reforço da autoridade do Estado e reforço da capacidade manipuladora que o Estado tem no sentido de vir descrever, e eu aí assumo claramente, não é o historiador a falar, é o cidadão, entendo que determinadas figuras dentro do Estado português, como foram nos anos 80 e 90 Cavaco Silva, como é hoje José Sócrates, com demasiada ligeireza, fazem o elogio da autoridade central do Estado e da necessidade de confiança nos líderes, coisa que em nenhuma democracia é tolerável nestes termos. Não há liderança alguma que substitua, não há nenhuma liderança política que substitua a vitalidade da democracia e a participação democrática. Claro. Agora, eu com isto, pergunta muito direta, ou melhor, pergunta que me faça a mim para dar uma resposta muito direta. E agora estamos a aproximar de uma... José Sócrates é um novo Salazar? Não. Não. Tal não é, evidentemente. Não é? Agora, a prática política dos últimos anos em Portugal propicia a crença de que só pelo reforço da autoridade do Estado e a redução dos direitos democráticos lá chegaremos? Provavelmente sim, isso não tenho dúvidas nenhumas. Agora, eu também confio, essa grande diferença é que a sociedade portuguesa continua, apesar de tudo, a acolher um conjunto de movimentos sociais e políticos e de consciência crítica que é, espero eu, suficientemente vital para reagir contra este tipo de situações. O essencial, neste sentido, é reunirmos condições práticas para podermos, para os cidadãos em geral, perceberem que a resolução dos seus problemas se tem que fazer no plano da comunidade que eles fazem parte. A velha tradição portuguesa de cada um se safa por si, não é? Não impedirá a reversão da democracia. O meu receio nem é tanto em terminar definitivamente, evidentemente, com o Estado democrático, mas é com esta lenta e muitas vezes subtil e imperceptível redução permanente da qualidade da democracia, da degradação da qualidade da vida democrática, que faz com que, em determinados momentos, as pessoas entendam que é lógico que é completamente lógico que se reduzam os direitos e que se acentue, por exemplo, esta dimensão securitária que está a assumir a sociedade e que a confundam como a única forma de resolver os problemas. Livros com Rum é um programa de autoria de António Ferreira, apresentação António Ferreira e Mari Silva, e realização Sérgio Xavier. Podem encontrar o alinhamento dos programas em podcast em rum.pt.